Madragoas da Amália, com António Vieira. Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas. É tão bom estar por aqui mais um tempo à conversa, e desta feita com João Morgado, convidado desta noite das Madragoas. Ele traz-nos o livro... O livro do Império, é assim que se chama, um manuscrito resgatado pela Inquisição para a redenção de Portugal, a saga de uma obra por escrita que louva os feitos do passado e denuncia a corrupção dos mais poderosos. É uma edição da Clube do Autor. Antes de passarmos ao livro, João, eu gostava que te apresentasses. Não é a primeira vez que estás na Rádio Amália, já por aqui estiveste, na altura, no programa do grande Fernando Correia, mas regressas à rádio para falarmos então sobre este livro. Antes de conversarmos sobre ele, apresenta-te então ao meu auditório. Bom, o que é que eu posso dizer? Venho da Covilhã e já fui jornalista durante uns anos, já fiz rádio durante uns anos. Fizeste rádio onde? Estive numa rádio local, que é o Rádio Clube da Covilhã, portanto, naquela fase, naquela febre dos anos 80, e depois não voltei a fazer mais rádio, o que é uma pena, mas durante muitos anos... As pessoas normalmente que fazem rádio ficam com saudades, ou ficam com essa... Ficam, e portanto é bom regressar, nem que seja para uma entrevista, pelo menos matamos esta saudade do estúdio. E cá estás tu. Abandonaste o jornalismo há quanto tempo? Já para aí há uns 15 anos. E no que diz respeito ao jornalismo, ficaram saudades ou nem por isso? Coisas boas, coisas más, como em todas as profissões, mas houve uma parte em que eu era jornalista da área política e, portanto, isso às vezes traz alguns dissabores, mas pronto, já lá vai. Algumas dores de cabeça. Algumas dores de cabeça. Eu estive aqui em Lisboa a trabalhar ainda no Jornal Público, depois, ainda colaborei com o Jornal O Sol, já mais em termos de colaboração, mas pronto, tenho-me gasto por outros lados. E gastas-te também no bom sentido na escrita. Este teu livro é o teu terceiro livro histórico. Sim, mas em termos de romance é o quinto. Tive dois romances mais românticos, chamemos-lhe assim. São mais romances sobre a intimidade dos casais, portanto é um outro estilo. E agora lancei três romances históricos. Um sobre o romance biográfico de Pedro Álvares Cabral e a descoberta do Brasil. Depois um outro romance biográfico sobre Vasco da Gama, que era o livro Índias, e agora este livro do Império, que é mais uma viagem ao século XVI, mais uma viagem no tempo, e em que fui até o reinado de Dom Sebastião. E como é que começou a surgir o teu interesse pela escrita do romance histórico? Bom, primeiro, como tudo, começa pela leitura. Eu gostava de romances históricos e lia com atenção. Depois, como eu disse, eu comecei por escrever romances mais intimistas. Só que a intimidade tem muito para escrever, é uma fonte inesgotável de histórias, mas em termos de escrita, a partir de uma determinada altura torna-se um pouco repetitivo, porque andamos à volta ali do cheiro, do sentimento, da pele, do toque, e pronto. E em termos de léxico começa a ficar reduzido. E eu pensei em escrever um livro completamente diferente. Entrei no romance histórico, a aceitação foi muito boa e a partir daí, pronto, surgiram outros livros. A sensação que eu tenho é que os teus livros têm sido, até ao momento, muito bem recebidos. Ou seja, há muita gente também a ler-te. Felizmente, a crítica foi muito boa desde o primeiro livro, por isso houve esta continuidade. Eu tenho uma escrita um pouco diferente, faço um romance histórico não muito dado às datas e aos locais, porque isso é os livros de história que trazem, mas trabalho muito a personalidade dos personagens, portanto é uma viagem muito emotiva e depois é também uma viagem muito descritiva e sobretudo abordo questões que às vezes os outros livros não trazem. Por exemplo, eu falo de Cabral e a descoberta do Brasil, falo da viagem, mas, por exemplo, os capítulos em que eu falo de como era a vida dentro das naus, marinheiros, cento e tal marinheiros dentro de um barco de 30 metros, 9 meses no mar, como é que era a vida deles. E, portanto, quando eu conto a vida, o que comiam, a questão da higiene, das doenças, dos conflitos, as pessoas leem o livro e dizem, pá, nunca tinha pensado nisto. E isso é a parte mais interessante de um leitor, é quando a gente os consegue surpreender. Disseste uma coisa aí interessante, eu acho, que é a questão das datas e dos factos, por assim dizer. Está no Google. Essa é que é verdade. Não vale a pena, ou seja, se a... for esse o grande... não pode ser esse o grande atrativo dos romances, porque não será, obviamente, atrativo nenhum. Terá de ser uma outra coisa. E o romance histórico fica ali entre aquilo que, de facto, tem uma base histórica, e aquilo que sai da cabeça do autor. Como é que foi o equilíbrio para este livro aqui, o Livro do Império? Bom, o Livro do Império leva-nos a Dom Sebastião, e eu falei sobre a época áurea dos descobrimentos, Gama, Cabral, portanto a chegada à Índia, a chegada ao Brasil, e esta já é uma viagem ao fim daquela época gloriosa. Quando estamos com Dom Sebastião, já temos um reino, já temos um império, mas os cofres do reino já estão depauperados, não há dinheiro. Isto porquê? Porque o próprio império gastava-se a si próprio, ou seja, o dinheiro que vinha da Índia era gasto depois a manter a Índia. Porquê? Porque nós comprámos uma guerra do outro lado do mundo. E tínhamos que construir lá fortalezas, tínhamos que mandar barcos, homens, armas, e portanto depois tínhamos uma nobreza corrupta, e havia uma série de coisas que levavam que o reino fosse grande, mas não fosse grande coisa para esta época. E portanto vivíamos com alguma dificuldade. E é nesse reino... As coisas não mudaram muito. Sim, não. Aliás, nós, eu como costumo dizer, a história é feita de homens. E os pecados dos homens são sempre os mesmos. São sempre os mesmos, é verdade. Vão variando as ações, mas os pecados são sempre os mesmos. Vamos encontrá-los em toda a fase da história. E, portanto, aqui foi encontrarmos homens e os seus pecados, as suas corrupções, as suas guerras, as suas intrigas. E é neste mundo de guerras e intrigas que aparece um poeta. Um Valdovinos, um Trotamundos, que andava lá pela Índia e que regressou a Lisboa. E resolveu cantar as glórias de Portugal, os reis que dilataram a fé e as fronteiras do reino, os homens que pelos seus feitos da lei da morte se libertaram e, portanto, procurou com um livro resgatar a glória perdida do reino de Portugal. Lembramos-nos, por esse discurso, logo de Luís Vaz de Camões. Lembramos-nos de Luís Vaz de Camões. Não aquele Camões que geralmente nos é apresentado. Namoradeiro. Aventureiro. Porque muitas vezes é-nos vendido como se fosse um herói da Marvel, que um espadachim, que perdeu um olho. Há um lado mítico, não é? E, portanto, há este ar de aventureiro, ou depois, então, muito institucional, com os louros na cabeça, com o discurso isso. Dos chefes de Estado. Tanto num caso como o outro, pouco humano. Pouco humano. E, portanto, o que eu procuro neste romance é humanizar o Camões. Afinal, quem era? Ele regressa da Índia, já mais velho, cansado, muito doente. Como ele próprio diz, errei o discurso dos meus anos, ou seja, arrependido de toda a vida que levou, e que procura também redimir a sua própria vida. E aí eu falo de um homem dorido, de um homem sofrido pela vida, perseguido, com muitos inimigos, e com muitos amigos também, mas com muitos inimigos, e que quer escrever uma obra que seja a sua glória e a glória de Portugal. E, portanto, eu centro-me na escrita dos Lusíadas. Ele a escrever e a reescrever os Lusíadas. A pensar o que pode entrar, o que não pode entrar, o que se deve cortar. Porque muitas vezes nós olhamos para a obra completa, mas perceber que aquela obra não foi assim. Não foi assim, é inacreditável. Há coisas que foram acrescentadas, há coisas que foram cortadas. Pode parecer uma coisa meio lógica, João, mas de facto, quando se trata de uma obra tão definitiva, é um clássico, não é? Nós, a nossa imaginação, a nossa ingenuidade, por vezes, e nas conversas e nos debates que temos, achamos que os Lusíadas vieram assim, preparadíssimos já para serem lindos. E saíram da cabeça dele limpinhos, como estão ali. Sem ser rasurado nem nada. A verdade é que este é um livro que fala da história de um livro. É um livro dentro de outro livro. E aqui o que fala foi de todo o processo de construção dos Lusíadas. Ele, quando chega a Lisboa, ainda não traz os Lusíadas completos. Depois há um companheiro de viagem, que é o Diogo do Couto, que é quem o ajuda, quem lhe paga a viagem para regressar a Portugal, porque Camões estava a mendigar na ilha de Moçambique, a passar fome, e é ele que lhe paga a viagem e que o traz para Lisboa. E durante a viagem é ele o primeiro crítico literário, e que lhe vem dizendo: Camões, isto não está bem, é preciso corrigir isto se calhar não está certo, se calhar não tens que ir por este caminho, tens que ir por outro. E discutir os Lusíadas desta forma é uma forma até pedagógica para nós entendermos melhor os Lusíadas. E eu pego em muitas críticas que foram feitas aos Lusíadas na época. Tiveste facilidade em encontrar esses registros? São livros antigos, mas que existem. Implicou, calculou, muita pesquisa. Alguma leitura, alguma pesquisa, ler livros com português já um pouco arcaico, que muitas vezes temos que ler em voz alta, porque a grafia não é bem a mesma, mas

paro na beira da esperança com a luzinha a lumiar. E deixa de pensar no tal Vilela, que tem carro e barco à vela, o pai tem, a mãe também, que é tão tão sempre a perfeito, cá para mim no meu conceito, se é tão tão e tem que ter algum defeito. Se é tão tão e tem que ter algum defeito, se é tão tão e tem que ter algum defeito. E depois de Cristina Branco com Boatos, ouvimos também, ou melhor, viemos de Lambreta com o António Zambujo para esta segunda parte da conversa com João Morgado. O livro do Império é o livro que temos hoje aqui em cima da mesa, mas também já percebemos que neste livro há um outro livro dentro dele. Já lá vamos a isso, há bocadinho fica com uma pergunta pendurada. Há uma parte de pesquisa, de facto, de ir aos documentos, e depois há uma parte da escrita propriamente dito, daquilo que acabas por romancear. São processos diferentes, ou seja, primeiro pesquisas, primeiro reúnes a informação e depois é que a trabalhas, ou a coisa vai acontecendo um pouco ao mesmo tempo? Bom, nos primeiros romances, por acaso, as coisas foram acontecendo ao mesmo tempo. Neste aqui, organizei-me um pouco melhor. A gente também vai ganhando a sua experiência. Organizei-me um pouco melhor. Realmente fiz uma pesquisa inicial, fiz a estrutura do livro e depois comecei a trabalhar a parte de escrita. Aqui nós vamos misturando o que sabemos, a parte factual, com a nossa própria visão dos acontecimentos. E, portanto, eu digo que muitas vezes, quando nós éramos crianças, fazíamos aqueles desenhos em que há vários pontos numerados, 1, 2, 3, e nós vamos pondo os traços até formar o desenho. O romance é um pouco isso. Nós temos os números, que são os dados factuais que temos, e depois a ligação entre eles é a parte da ficção, é a parte em que nós temos uma lógica própria que vai unindo aqueles pontos até dar um desenho final. E que, João, se me permites, talvez até acabe por surpreender o próprio escritor. O rumo da história acaba por ser... Essa é a parte bonita da criação, porque nós somos os primeiros leitores de nós próprios e muitas vezes surpreendemos a nós próprios. Essa é a parte bonita da criação. E este livro surpreendeu-te muito? Surpreendeu porque primeiro obrigou-me a ler os Lusíadas. É uma coisa que já ninguém lê. Todos temos uma edição dos Lusíadas em casa, mas ninguém lê os Lusíadas. E aliás, mesmo na escola, eu agora não sei como é que não estou a par das leituras obrigatórias ou não, mas é tudo resumos, não é? São os resumos das obras, aquelas fichas. E, portanto, nós já não lemos as obras, lemos o que os outros nos dizem das obras. Das obras, até. E então o que é que acontece? Andamos sempre a repetir as mesmas coisas. Olha, há pouco falei dessa questão da tua história de te surpreender a ti próprio. Esse encontro ou reencontro com os Lusíadas também te surpreendeu? Surpreendeu, porque, obviamente, que eu, quando fiz a releitura dos Lusíadas, e encontrei um outro Camões e um outro Lusíadas. Por exemplo, nós temos a ideia que o Vasco da Gama é o grande herói dos Lusíadas. E depois vamos fazer uma leitura mais atenta e vemos que o próprio Camões diz mal do Vasco da Gama. Diz que ele não é digno de Calíope. Calíope era a deusa da poesia. Ou seja, se não é digno de Calíope, quer dizer que não é digno de ser cantado. O que significa que ele apenas o usou para contar uma história. Portanto, não está a louvar o próprio Vasco da Gama. Isto já é uma visão completamente diferente. E depois, até porque vemos... muitas vezes temos a ideia de que os Lusíadas é um canto apaixonado e que, por ser apaixonado, também é de alguma maneira cego em relação aos feitos nacionais, mas não, há uma lucidez na própria escrita do poema. Não, até porque nós, voltamos à releitura, concentramos-nos muito nesta parte histórica e gloriosa de Portugal, mas se lermos, há umas partes que são críticas ferozes ao sistema, ao poder vigente, a alguma parte da Igreja, e portanto essa parte é menos trabalhada e é menos cultivada. E eu atrevo-me a dizer que, mais que um livro de poesia, os Lusíadas são um livro político. Porquê? Porque tem uma... O Camões aparece-nos aqui quase como um revolucionário contra os poderes vigentes, embora faça grandes elogios ao rei Dom Sebastião, critica os que estão à sua volta. Porque ele é um homem com uma visão crítica sobre o que viu na Índia, sobre o que encontrou em Lisboa. E, portanto, aponta a alguns inimigos de Portugal. E é curioso percebermos como é que um livro que fala mal dos poderes consegue ter autorização do rei? E como é que um livro que tem alguma crítica à Igreja e tem aquele canto nono com a Ilha dos Amores, que era altamente erótico para a época, consegue ter a aprovação do Santo Ofício, da Inquisição? Portanto, tem que haver aqui uns meandros na corte para que aquela obra apareça. E aparece porque é essencialmente um livro político. E por isso há uma parte da corte que lhe interessa aquele livro e há uma parte que não. Era essa a pergunta que eu ia fazer. Eu sei que, João, não podes revelar tudo, seria muito pouco sensato em termos de marketing, mas podes revelar pelo menos alguma coisa ou deixar-nos a pensar e dares aí algumas pistas para a resolução dessa questão. Sim. Que de facto acaba por ser uma questão, a questão central do livro, atrevo-me a dizer, como é que este manuscrito sobrevive? Sim. Bom, este livro foi surpreendente para a época. Luís de Camões já por si tinha muitos inimigos. Quando começa a mexer nesta história, ganhou outros inimigos. Porque, vejamos uma coisa, quando se enaltece o que Portugal foi outrora, os grandes feitos, por comparação, estamos a dizer que Portugal daquela época já não era assim. Quando se fala dos grandes homens do reino que da lei da morte se libertaram, não sei o quê, por comparação está a dizer que agora esses valores já não existem, essas pessoas já não existem. E, portanto, é uma crítica feroz àquele tempo. E isso, obviamente, criou-lhe algumas inimizades. Como eu digo, este, mais do que um livro de poesia, é também um livro político. E, como nós sabemos hoje em dia, na política há sempre uns que estão a favor e outros contra. E, portanto, o que Camões jogou foi com os amigos que o puderam ajudar para contornar os outros poderes e conseguir a publicação daquele livro. Porque havia pessoas que tinham interesse em que aquele discurso nacionalista que puxava pela honra de Portugal, puxava pela glória de Portugal, viesse ao de cima. Quem é que tinha esse interesse? Tinha interesse uma parte da nobreza, que via como Espanha olhava para nós, para as nossas fragilidades, e nos queria avassalar. Que via como os jesuítas, que eram os olhos de Espanha, estavam a entrar e com muita influência em Portugal e com muita influência nas nossas colónias. E, portanto, havia aqui interesses políticos, conflitos políticos latentes. E esta é a nova releitura dos Lusíadas. Como é que, para além da poesia, é um livro que tem uma componente política e que defende o nacionalismo, a glória de Portugal contra a invasão de Espanha que veio a acontecer. Porque o livro nos fala também de Dom Sebastião e da guerra de Alcácer-Quibir e do que veio depois. Portanto, é um livro que nos fala do Império e da queda do Império. Já lá vamos a Dom Sebastião e também à forma como, depois da escrita deste livro, passaste a ver essa figura que também tem algo de mítico e inevitavelmente... Este é um livro que nos fala de duas personagens lendárias que ainda hoje estão vivas, digamos assim. Sem dúvida, sem dúvida. O livro do Império, novo romance histórico do João Morgado, é uma edição da Clube do Autor. Relembro, estamos a falar de um manuscrito que foi resgatado pela Inquisição para a redenção de Portugal. É a saga de uma obra proscrita que louva os feitos do passado e denuncia a corrupção dos mais poderosos. E temos que ouvir também aqui alguns temas, alguma música, e vamos animar isto com... A conversa está animada, mas mais animação no que diz respeito à música também. Ana Moura não vem sozinha, traz Bonga. Ana Moura e Bonga, um dueto improvável neste Valentim.

Eu dei-lhe um copo de vinho e lá foi no seu caminho, que era um pouco em zigue-zague. Eu prometi um tema bem animado, Valentim, a Namora e Bonga, mas na verdade foram dois temas bem animados. Acabámos de ouvir esta versão excelente do Senhor Extraterrestre, na voz de Gisela João, numa noite em que eu converso com o João Morgado a propósito do livro do Império. E eu quero falar agora, João, de Dom Sebastião. Depois desta pesquisa, depois deste livro, a tua imagem, a tua visão de Dom Sebastião mudou um bocadinho ou não? Não, continuo a achar que ele está para chegar. Continuas a achar que ele está para chegar. Sim, bom... Porque acaba também por ser uma das personagens, de alguma maneira, deste livro. Deste livro, sim. Pelo menos é sempre aquela presença, não é? Sim. Ou aquela ausência, depende do ponto de vista. Aqui está muito presente porque eu falo muito de Dom Sebastião antes da Batalha de Alcácer-Quibir. E, portanto, estamos a falar de um jovem que ficou rei aos 14 anos. Quando nasceu, já era órfão de pai, foi abandonado pela mãe, que regressou à Espanha, foi criado por uma avó espanhola e por um tio que era o inquisidor Mor, que era o cardeal Dom Henrique, que era filho de Dom Manuel I. Portanto, o Dom Sebastião nasceu assim num caldo familiar muito complicado, né? Ainda por cima tinha alguns defeitos físicos que o tornavam mais complicada a sua vida. E foi um homem um jovem que foi rodeado de romances cavaleirescos e, portanto, ele nasceu com o sonho, com a ânsia de se tornar um rei guerreiro e ser imortal pelas armas. Enquanto o seu avô e os seus antecedentes tinham sido reis mais burocráticos, mais de gabinete, ele queria ser um guerreiro, um rei do terreno. E, portanto, pretendia conquistar de novo as praças de Marrocos que tínhamos perdido para resgatar Portugal outra vez para a glória. Ou seja, Camões queria resgatar... Fala um pouco lunática? Não. Enfim, era um sonhador, chamemos-lhe assim, que é uma palavra mais bonita, e, portanto, ele queria resgatar a glória de Portugal pelas armas... Camões queria resgatar a glória pelas palavras e ele pelas armas. Portanto, tinham este elo em comum. Claro que um jovem que foi rei aos 14 anos, que foi muito mimado, que nasceu, como já vimos, numa situação familiar complexa, obviamente que ele não tinha bem a noção das realidades, mas tinha o seu sonho. O seu sonho era ser imperador, era aumentar, dilatar o império, dilatar o reino... E começou por querer conquistar terrenos em Marrocos e lançou-se na aventura de ir combater lá. Toda a gente o quis demover desta aventura. O próprio rei de Espanha fez um acordo com o rei de Marrocos, dizer, pronto, ele cede ali umas praças e não precisas de ir lá combater, mas Dom Sebastião queria mostrar a sua valentia em combate. Preparou-se durante os seus anos de juventude para isso. Passava os dias em aulas de combate, passava os dias em caçadas. Ele queria provar a sua força física, a sua coragem física. Isto é interessante. E obviamente que depois arrastou consigo um reino que teve que pedir dinheiro emprestado, porque já não tinha dinheiro para essa batalha. Teve que comprar o serviço de mercenários, porque também já não tínhamos homens, porque nós éramos um país pequeno que tivemos que povoar a África, Angola, África, Brasil, as Índias. Nós, antigamente, para aqueles anos, éramos 1 milhão de pessoas em Portugal. Lisboa tinha 60 mil pessoas. Hoje somos 10 milhões, 11 milhões, portanto, percebam as diferenças. Exatamente. E naquela altura tínhamos que povoar quase meio mundo. E, portanto, nós não tínhamos homens, não tínhamos dinheiro, pedimos dinheiro emprestado, contratámos mercenários e depois arrastou-se toda a corte para Marrocos para combater. Mas o sonho não era só do rei, era o sonho de toda a nobreza, porque foram para lá como se fossem para uma festa. E então levaram as suas melhores vestes, as suas joias, os seus melhores fatos, levaram músicos, bailarinas, prostitutas, criados, uma loucura. E chegaram lá, tiveram que depois sofrer as intempéries do deserto, os calores, as areias, e portanto quando chegaram ao campo de batalha completamente exaustos, muitos morreram pelo caminho, sem um plano de batalha, num campo de batalha que foi escolhido pelos árabes, portanto estava tudo contra os portugueses e estivemos perante a fatalidade de perder aquela batalha, tinha que ser. E portanto, segundo rezam as crónicas, Dom Sebastião mostrou-se com galhardia, combateu, mas acabou por perecer no campo de batalha. João Morgado, convidado esta noite das Madragoas, veio apresentar-me este O Livro do Império. E o que é que este livro, o teu livro, diz-nos sobre a vida dos portugueses no século XVI? Bom, que se olharmos para Portugal só o nosso retângulozinho, percebemos uma coisa que já vem de longe. É que o país estava desertificado, o interior estava desertificado, as pessoas viviam no litoral, porque estávamos completamente virados para o mar. Os nossos investimentos estavam a ser feitos no Brasil, em África e na Ásia, no Oriente. E, portanto, Portugal em si, enquanto reino aqui, este retângulo, continuava depauperado e pobre. Nós tivemos ali uma fase em que veio muito dinheiro, sobretudo com as especiarias. Foi aquela fase de glória que construímos, os Jerónimos, a Torre de Belém, o Mosteiro de Alcobaça, não sei o quê. Mas tirando isso, Portugal permaneceu muito pobre. E assim permanecemos sempre neste equilíbrio financeiro até hoje. Uma das frases logo na capa do livro diz o livro do Império, não é? E depois a frase seguinte serve aqui quase como subtítulo, não é bem, mas é uma espécie de apresentação sucinta. Um manuscrito resgatado pela Inquisição para redenção de Portugal. Foi de facto redentor este manuscrito? Bom, ou não chegou já, a ser? Para já parece-nos esquisito ser a Inquisição a salvar um livro, não é? Nós temos sempre uma ideia contrária, de, exatamente, não é? De perseguição, exatamente, dos autores, de queimar os livros. Aqui realmente é curioso, mas foi a Santa Inquisição que salvou os Lusíadas. Não por aquilo que se diz da lenda dourada de Frei Bartolomeu, que se encantou com as palavras de Camões. Não por aí, mas exatamente porque eu falei há pouco, porque era um livro político. E naquela altura precisa... Uma parte da Inquisição entendeu que aquele livro era preciso e por isso é que o salvou. As pessoas geralmente salvam quando necessitam, quando vêem interesse. E foi o que aconteceu. Se deu para redimir Portugal, não houve tempo, porque quando o livro sai, Dom Sebastião, passado uns tempos, lança-se nesta batalha de Alcácer-Quibir, onde morre, não deixa descendentes, perde-se a dinastia de Avis, ficamos sem rei e, portanto, caímos no caos e depois veio o rei espanhol que tomou conta de Portugal. Importa dizer que os espanhóis não avassalaram Portugal. Nós nunca fomos um só reino. Portugal manteve sempre a independência. Há muito essa ideia. Sim, mas não. Portugal manteve a sua independência. Continuámos a ser o reino de Portugal. Tínhamos era um rei espanhol, que é diferente. Um rei espanhol que, curiosamente, tinha mais sangue português do que propriamente o rei Dom Sebastião. Porque eles casavam entre eles, aquilo era tudo de família, mas... se formos a ver a árvore genealógica, o rei espanhol, Filipe I de Portugal, tinha mais sangue português do que o próprio Dom Sebastião. E era um homem que gostava muito de Portugal. E, curiosamente, gostava muito dos Lusíadas. Porque os Lusíadas foram editados em Espanha, foram traduzidos e editados em Espanha, com Camões ainda vivo. Camões a morrer de fome em Portugal, mas a ser editado em Espanha com o título do Príncipe dos Reis de Espanha, dos Príncipes dos Poetas de Espanha. Incrível. E o Filipe I de Espanha, quando chega a Lisboa, uma das primeiras pessoas por quem pergunta é para Luís de Camões. E ele tinha acabado de falecer há pouco tempo. E quando Luís de Camões lançou os Lusíadas, o rei Dom Sebastião deu-lhe uma tensa, uma espécie de um subsídio anual, de 15 mil réis, que era muito pouco para a época. Mas, bom, para quem vivia na indigência, já era bom. Era uma espécie de rendimento mínimo. mas o que acontece é que depois, como os cofres reais andavam tão mal, acabavam por lhe pagar aquilo sempre muito tarde e depois deixaram de lhe pagar. Por isso é que ele vivia na indigência. Até porque os amigos que o tinham ajudado já tinham saído de Portugal. O Diogo de Couto tinha ido para a Índia e o Dom Manuel de Portugal tinha ido para a Espanha. E o rei de Espanha, quando cá chega, manda que lhe paguem tudo o que estava em atraso à mãe de Luís de Camões, que lhe sobreviveu. A mãe ainda era viva. E, portanto, tudo o que estava em atraso dos pagamentos a Luís de Camões foram pagos à mãe. E isto é um gesto bonito do rei de Espanha. João Morgado, convidado esta noite das Madragoas, isto é sempre assim, quando a conversa está boa, eu já aprendi aqui várias coisas com o João, ficamos assim com pouco mais tempo para conversar. O João veio aqui apresentar-me este O Livro do Império, uma edição da Clube do Autor. João, aqui nestes últimos minutinhos de conversa, dou-te o tempo para deixares aí alguma pista de leitura, alguma coisa que queiras dizer, estás à vontade. Só dizer que este livro nos traz um Camões mais humanizado, não aquele Camões que nos é vendido comercialmente, mas é um homem sofrido que está a escrever Lusíadas, conta a história da escrita do romance, do livro. É um revisitar dos Lusíadas, onde vamos encontrar coisas novas, uma ideia nova sobre este livro. Quando nós julgamos que já sabemos tudo sobre Camões, eu desafio as pessoas a lerem este livro, vão encontrar coisas novas. Vão apaixonar-se por um novo Camões. João, muito obrigado pela tua presença aqui nas Madragoas. E fica a sugestão do livro, o livro do Império, aliás, o manuscrito resgatado pela Inquisição para a redenção de Portugal, a saga de uma obra proscrita que louva os feitos do passado e denuncia a corrupção dos mais poderosos. Acaba por ser um livro dentro de outro livro e foi disso que falámos aqui nesta edição das Madragoas. E este é um livro com edição da Clube do Autor. Fica sempre bem falar da editora e eles são também sempre muito generosos para com este programa e por isso fica aí um abraço e votos de Feliz Natal para a Clube do Autor. Esta conversa vai ficar disponível em podcast posso já anunciar que vamos ter aqui alguns especiais de Natal. Hoje em dia é verdade que o Natal, e deves concordar comigo, João, é uma coisa já cultural, não é? Mas a origem do Natal, a história primeira do Natal é a história religiosa. E por isso vamos voltar um bocadinho a essa origem do Natal, a essa celebração religiosa, e também para ficarmos a perceber quais as diferentes vivências do Natal no que diz respeito às diferentes denominações religiosas. Por isso, amanhã, e se tudo correr bem, vamos ter por aqui o pastor protestante Nuno Ornelas, depois o padre ortodoxo Ivan Moody e terminamos com o padre católico romano, padre Hugo Santos. Por isso... Isto é o meu telemóvel a tocar, mas acabei de rejeitar a chamada. Podia ser um destes convidados. Exatamente. E acabei de perder uma das entrevistas. Mas pronto, vai ser este basicamente o menu das Madragoas para os próximos dias. Também para falarmos sobre o Natal, mas também para ficarmos a conhecer melhor cada uma destas vivências diferentes dentro do próprio cristianismo. As Madragoas regressam então amanhã. Para todos um forte abraço e fica a sugestão do livro O Livro do Império, do João Morgado, e terminamos com a Carminho. João, gostas de ouvir a Carminho? Adoro. Por isso terminamos muito bem. Boas festas a todos também. Do novo disco da Carminho, chama-se, pode ser uma boa prenda de Natal este disco, chama-se Simplesmente Maria. Vamos ouvir, simplesmente, aqui é mesmo o advérbio, o nome do disco é Maria só. Terminamos com este single, O Menino e a Cidade. Boas festas também para ti, João. Boas festas. Um forte abraço. Uma a uma as luzes da cidade vão se despedindo e o menino, sonhando acordado, espera o seu destino. Que horas lhe terão os dias, que mãos um dia há de beijar devagar. Ele sabe que a vida não arde se o sonho é pequeno, que às vezes poderá queimar-te com o seu veneno. À noite a mãe chora baixinho, sozinha, para não perturbar a cidade que hoje dorme sem luar. Não tenhas medo se o tempo foge sem razão. Não tenhas medo, serás maior que a solidão. Que o homem não chora sozinho, não pode deixar de sonhar. Noite fora, a madrugada chora, solta pelo vento, e o menino já se foi embora, já cresceu por dentro. Não espera desvendar os dias, já desvendou uma mulher. Faz de conta que já sabe o que ela quer. Não tenhas medo se o tempo foge sem razão. Não tenhas medo, serás maior que a solidão. Que o homem não chora sozinho, não pode deixar de sonhar.